Los Angeles Angelos. The next stop is the new complex from Alcântara, Torre 118 do Sinal Meia. 186, Angelos. Rua November Alfa, mantém as condições visuais 1500 pés, KNW 014, reporte através de Paris. Epa, 1-0, estabilizado. Guilherme Tango Zulu, vai prosseguir no 0 ou circular no 7? 1-0. Tem livre pouso, cheque o trem, 130, 1-0-9. Gente, passou e travou, livre pouso no 0, Guilherme Tango Zulu. 2021, descending to 3,000 feet, Canate 1014. Descending 3,000 feet, Canate 2107, complexo final, chama torre 118 decimal meia. 26, Gol 187. Torre Gol 187, boa tarde. Gol 1807, Mão à torre. Afirmo. Reporte baixado e travado. Para o externo, baixado, ou melhor, campo à vista, ainda não está baixado. Reporte baixado. É, perdão. Direto do Zulu, prossegue, parte 3. Tem táxi livre nessa frequência, só no Zulu 1. Está travado, Gol 807 na LA. Gol 807, livre pouso, pista 10, 120 graus, 089. Livre pouso na 10, Gol 807. Salvador, azul 4065, está pronto para o táxi, tem POB 9,6, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Lira táxi, ponto de espera 1-0. Lira até o ponto de espera 1-0, 4-0-6. Repita os dados, por favor. POB 9,6, autonomia 4,50, alterna Ribeirão Preto. Ciente, livre táxi, ponto de espera, transferência. Livre. Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto de espera da 10 pronto. Azul 4065, após o 737 Gol na final, ali mantém. Após o 737 na final, ali mantém 4065. Ok, let's call established port count 021. Rumo 807, no solo 115, direita 1-2-1, décimo 9. 2-1, décimo 9, 907, boa tarde. Paulo Salvador, mais para trás, ligou 1-807, ligou. Boa tarde, livre táxi, portão 08. Livre lá pro 08, 1-807. Controle, o Papa Romeo Índia, November Alpha, na direção Interlagos, capô da rotatória. Gente, reporte na rotatória, Índia, November Alpha. Reporte na rotatória, Alpha. Portugal 021, complete final, contact power, frequency 118, small seat. Moronite 6, Portugal 021. Muito boa tarde, Portugal, Zero to One, established, LS Runway, continuo. Boa tarde, Portugal, continuo e aproximação, aguardando pista livre. In approach, Portugal, Zero to One. Confirme. Portugal 021, clear to land. 120 degrees right now. Clear to land, runway 10, Portugal 021. Azul 4065, Azul 17, 1208, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, Azul 4065, bom dia. Azul 4065, contato radar, Sudão 340, saída da El. Da El 340, Azul. Autorizado a iniciar no pátio 3, chame na Taxi Lima, ok, Juliette Tango Zulu. Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Prossiga, Romeu Cabral. A cidade colou de Costa Azul, senhora. Vai manter um sobrevoo aqui no setor sul. Gente, Romance Cabral, mantém as condições visuais 510, QNH 1014. Então, na Vander Alfa, Sam Torre, 118, destino 6. Índia November Alpha, Sam Torre, 118, destino 6. Portugal 021, Anguera 219, 121, Índia November Alpha, continua a aproximação, pista 17, reporta na final de 3 milhas. Reportará na final de 3 milhas, Índia November Alpha. Caju. Juliette, Índia Azul, Juliette, estamos indo, chame a torre 118.6 para prosseguir, ok? 118.6. Ah, ok, me perdoe, no 649 qual o nível para Ilhéus? Pode ser 220, senhor. 220 será coordenado, aguarde um instante. Obrigado. Palavra é Portugal, vira do ano, should vacate Alpha via Juliet. Good afternoon, Portugal 021, taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 021, grave. Cada a mão. 050 na chegada amanhã. Dá presente ou autoriza toque? Autorizado. Que é, tirado. November Alpha, pouso autorizado. Estou no 7, o vento 120 graus, 09 nós. Pouso autorizado, ainda November Alpha. Número 1, prototipo 491. Ah, só autorizado para o passageador, né? Autorizado. Prato, muito grato. Golo 649, copia? Copia, prossiga, senhor. Golo 649, autorizado para Ilhéus, plano Yankee, inicialmente nível 220, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, Leda e após direto, o transponder é 5516 e o controle em 120.8, corteja. Decola no zero, curva direita, terceiro da El, Leda, direto 55 no 6208, gol no 649. Correto, 649, chame para o acionamento. Só confirmando 551 no 6, transponda, chame para o acionamento no portão 2. 551 no 6. Palma do ground, é Portugal, 021. Correto. Don't have a parking lights, parking stand lights, and with no marshaller, Portugal, 021. Okay, I'm gonna check with the airport administration, okay, stand by. Cool. Passa na frequência livre, boa tarde. Autorizado acionamento no portão 2, chame táxi. O altímetro no 0 no 4. 0 no 4, autorizado a chamar para o táxi. Gol no 649. 491, desce para 2000 pés, QNH 104, autorizado sinal ILS, passo estabilizado. Boa tarde. Azul 4462, desce para o nível 050, chegada Mari. 050 da Mari, 5491, desce para 2000 pés, que negava 014, autorizado sinal ILS, passo estabilizado. 2000 pés, com 014, vai repousar estabilizado, 5491. E solicito o táxi para ouvir uma centena, 2 horas e 15, Aracaju. Centena, 2 e 50, Aracaju, é isso? 2 horas e 15, senhor. Perdão, 2 e 15, está livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 18, meia dúzia. O altímetro no 0, no 4, tenha um bom dia. Livre táxi, direita, ponto de espera no 0, 18, meia dúzia, no 0, no 4, agora no 649, uma boa tarde também, senhor. Salvador, boa tarde, Altan 3155. 3155, copia o 340 para Guarulhos? Afirmo, prossigo, por gentileza. Ok, está 3155, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela APA Zulu 44. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5537. O controle em 120.8, cotejo. 3155, está autorizado Guarulhos, nível 340, Pesulo 44, saída da El, transição Leda, da El direto Leda, depois direto Eudes, com a primeira curva direita. 5537, 1208, está na posição 9, está 3155. 3155, correto, chove para o funcionamento. Chamará. Quero chegar da Mário. 060 Mário, 690. Controle Salvador, boa tarde, o Xanai 6314, Transfer, descendo para o 170, cliente para passar. O Xanai 6314, desce para o nível de 070, chegada Mário. 070, desce da Mário. 192 libera velocidade para o controle, por favor. A 392 mantém o perfil da chegada. Manterá a 392. Bom 649, decolar 233, controle 120, decimal 8, bom voo. 60. Adverso 5729, assine identificação, despare medida 080, chegada Bonfi. Redução para 2509, número 4 na aproximação. 250 reduzindo, identificou a Bonfi, desce para 080, web 729. 35491, completo sinal, semi-torre 118, decimal meio. Hora de amanhã. Estou ali, Salvador, Mantelli, Gono 649, Israel Líder. Gono 649, contato radar, sinal 220, saída da El. 220, da El, 649. P5491, boa tarde. Autorizado pelo pistão no 0, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado no 0, grato. E o vento para o 5491? 130 graus com 7 nós. 1307, grata.